Bom dia, pessoal. Aqui, para quem ouve a gravação, né, não sabe como é que acontece, né? A gente estava aqui numa conversa, né? E a nossa conversa, eu pensava, enquanto isso, quanto ela tem muito mais de confusional no primeiro momento, quando a gente tenta discernir, né? Parece tudo muito confuso, parece um monte de pedaço solto, né? E o processo de pensar e entender como uma coisa é formada é importante até para a gente entender um pouco esses textos que a gente vai lidar hoje. A nossa tendência é julgar ou olhar para as coisas como se fosse uma fotografia. Eu olho para uma fotografia. Você tira uma foto e diz, é assim. A gente tem bastante dificuldade de entender uma narrativa, né? Como sendo algo longo, em que, ou a gente julgar uma pessoa num determinado contexto também, né? Por exemplo, a fulana é muito inteligente. Eu não conheço ninguém aqui que não seja muito inteligente. Tá? Porque cada um de nós tem um momento de inteligência em determinada área que a gente é muito bom e tem um momento de burrice absurda em outro momento. Eu posso fotografar e chamar o fulano é burro ou fulano é inteligente baseado numa fotografia. Mas a vida não é assim, a história não é assim, ela não funciona dessa forma. Eu queria chamar vocês para dar uma olhada no Salmo, que é bem importante para a gente entender o processo. Esse Salmo é muito bonito quando ele fala da dependência de todas as coisas com o que Deus está fazendo. E eu queria pegar duas coisas desse Salmo para trabalhar com a gente. Primeiro, quando ele fala, ó, Deus criou todas as coisas, o mar, o imenso vazio, tudo, e criou o Leviatã, né, o monstro marinho que está lá dentro do mar, né? Pode ser uma baleia azul, pode ser uma lula gigante, pode ser outros monstros que estão lá dentro que a gente nem sabe que tem ainda, né? Talvez seja bicho escondido lá, que é muita espécie marinha que a gente nem sequer conhece. Aí ele fala que, olha, não interessa se é uma bactéria ou se é um monstro marinho, né? Uma baleia azul, uma lula gigante, um abominável homem das neves, né, um orangotango, todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dá e eles o recolhem. Abres tua mão, saciam de coisas boas. Quando escondem o rosto, entram em pânico. Quando eles retiram o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Eu queria ficar nesse renovas a face da terra. Eu vou dar um exemplo de como isso acontece no processo de Deus. O fato da gente ter essa narrativa, nós já descobrimos ao longo dos séculos que o nosso planeta não foi sempre do jeito que ele é. Um dia teve uma Pangeia, né? Todos os continentes estavam unidos numa enorme área de massa de terra. A gente teve dinossauro, né? A gente teve eras cenozoicas, paleozoicas. A gente passou por diferentes eras, em que Deus vem ciclicamente, né? Nós estamos aí passando pela quinta grande extinção do planeta, e Deus tem permanentemente esse processo em que cada coisa tem o seu ciclo de vida, o seu tempo de existir, o seu porquê existir. E quando Deus retira o seu fôlego, como ele fala, aquelas formas de vida, os monstros, quando a gente fala de monstro marinho, para botar aqui também os dinossauros, para botar uns Tiranossauro Rex. Tudo isso tem, eu sempre gostava de. Eu dava uma aula no, na faculdade, eu dava uma aula sobre assim, a importância do cocô do dinossauro. Né? Ou seja, imagina Deus no, na sua obra que vai gerar o tal do Jardim do Éden. Qual a matéria-prima que Deus tem na mão? Ele tem um planeta rochoso e água e uma atmosfera irrespirável. Lá no começo. Aí Deus vai transformar isso tudo nessa exuberância que a gente tem de formas de vida, de criação. Como Deus vai fazer isso? Ou ele faz um plim-plim, pega uma varinha de condão, que é a ideia que a maioria das pessoas tem de Deus, e ele faz assim, ó, fiz, ficou bem bonito, não ficou? Ou Deus faz aquilo que só um artesão sabe fazer. Eu olho pro Vini, ele vai lá, pega argila, tipo, foi engraçado que ele estava no evento lá que ele foi expor, e uma mulher assim, ficou incomodadíssimo com o trabalho do Vini, vocês sabiam disso? Ela falou assim: como assim que você falou que cata argila? É impossível! Já conhece o estilo, né? Quem mora em Curitiba conhece. Isso não dá certo. E como assim que você queima? Eu ligo na tomada e esqueço lá. Sim, porque ela tem uma outra lógica, que é utilitária, que é instrumental. Ela tem que produzir para poder vender. Mas ela também não tem alguém que, um grupo de amigos que vai lá e bota a mesa do lado do forno para poder comer junto. Não tem uma torcida. Imagina que essa mulher não deve ter uma torcida de gente pelo. A cerâmica aqui é uma torcida, né? Fica todo mundo ansioso para ver e torcendo para que dê certo, que a coisa. É, realmente, eu acredito que ela realmente não tenha, né? E realmente é impossível. É impossível. Como assim você não comprou o bar? Dá muito trabalho. Pois é, né, tio? Mas a gente voltando ontem, a gente fala assim: é, dá muito trabalho, mas tem um monte de coisa que acontece aqui que é fruto desse processo mais longo, mais trabalhoso, de ir lá e cata matéria-prima e mexe o barro. Eu vi assim o Vini, né, mexendo no barro, aquela mão enfiada até o cotovelo, né, tchau, tchau. E é tipo, pô, bacana, né, o Vini lá tá se empolgando, parece criança no jardim de infância, né, tudo melado de argila. Aí quando eu passo um dia, eu procuro, cadê as meninas, cadê as meninas, cadê as meninas? Tá todo mundo fazendo barroterapia, todo mundo com a mão no barro lá, se lambucando, né? E no dia tem uma foto da Gigi toda suja de barro. Realmente é impossível você pensar que vai fazer essa bagunça toda. Se você for lá e compra a massa pronta e faz plim, aparece o vaso. Você pode fazer o vaso na base do plim e, sinceramente, seguramente, eu acredito que Deus tem todo o poder do mundo para fazer aparecer uma palmeira. Mas deve ser muito mais divertido para ele pegar assim: eu tenho terra, água e uma atmosfera terrível. O que que eu faço agora? Vou criar uns micro-organismos aqui que vão começar a dissolver a rocha. Isso é bem legal. E agora eu vou inventar um negócio novo aqui: fotossíntese. Esse negócio vai se dar. Vamos capturar carbono. E todo o processo que a gente vai vendo de uma primeira era de seres que aparece. Bom, vocês cumpriram o seu papel, tá bom, seres? Agora, uma grande extinção em massa. Isso provoca um monte de matéria-prima para a próxima sequência evolutiva interessante. Aí aparecem formas de vida desencarnadas. Ele falou assim: tinha um eu vou fazer um elefante com dois chifres saindo da testa. Tem uns fósseis assim, né? Uns elefantes com chifre. Eu vou fazer um veado em 3 metros de altura, com a galhada de 4 metros. Aí foi. E aí, Deus, como é que tá? Olha, ele tá embaralhando nas árvores de vez em quando, né? Aí o tigre come. Ou seja, esses processos de Deus foram preparando. E o dinossauro, né? Então ele fez aquele, criou toda a fotossíntese, aquele negócio, meu Deus do céu. Bom, agora tem que transformar todo esse material fotossintetizado em solo fértil, porque eu vou plantar um jardim lá na frente. Vou criar um brontossauro. Come aí, brontossauro. Imagina cada comida do brontossauro. Imagina a quantidade de cocô que o brontossauro fazia. Blof, blof, blof. Tudo isso virando adubo e sendo concentrado no solo. Aí deu. Tá bom, dinossauro? O que que eu faço? Eu acho que um cometa ia ficar tão bonito. Pum! Acabou, dinossauro. É uma brincadeira, mas esse salmo fala. Esse é um exemplo do que esse salmo fala, né? Que todos eles dirigem o olhar esperando que Deus lhe deu alimento, convivem com isso com naturalidade, ele dá, eles recolhem, mas quando esconde o rosto, eles entram em pânico, quando retira o fogo, o fôlego, eles morrem, e quando sopra, eles são criados. Então, esse processo de Deus de destruição e de criação, que acontece. O que é importante a gente entender, gente? Tudo na vida, a gente estava falando aqui antes, tudo é processo. Na revelação judaico-cristã, não tem ideais onde a gente tem que chegar. Coisas que estão prontas no reino das ideias, coisas que estão no nosso destino, para o qual a gente percorre linearmente, inescapavelmente. Não, são possibilidades, são processos, é muito mais divertido o caminho. E essa chegada, ela é aquilo que Deus quiser fazer. E é um processo no qual o nosso Deus, o Deus das Escrituras, não é um Deus distante, longe, com as coisas prontas. É um Deus interativo. Na cultura judaica, uma vez eu ouvi um rabino falando, e ele falava: olha, para a cultura grega, Deus fez uma folha de árvore, né? Tuf, a folha apareceu. Na mente judaica, quando você vai entender, o que acontece? O que você vê naquela folhinha que vai nascer, tem aquele brotinho, brotinho virando um galinho, galinho virando uma folhinha, folhinha vai se abrindo. O que se compreende é que é Deus como se Deus fosse esticando a folha, sabe? Em cada folhinha de árvore que cresce, é a mão de Deus esticando, como um artesão. Como você faz lá na argila, sabe quando você vai puxando assim, vê o Vini mexendo, ele vai fazendo assim, vai subindo, vai aparecendo aquilo. Como é que pode um pedaço de argila virar um troço tão bonito, né? Você vai modelando aquele processo, Vini, que você faz com a mão, de fazendo fininho, vai ficando fininho, aí fica aquele biquinho. Então fica um pote grande, então fica uma moringa, fica um copo. Quer dizer, essa participação da interação é o que Deus faz na nossa própria vida. Nós não temos um modelo onde a gente tem que se encaixar. É um processo interativo de arte que acontece com a gente. Bom, nesse processo a gente entra em caminhos complicados. A gente resiste à mão de Deus, ou a gente não tem essa oportunidade, e a gente vai entrando em caminhos complicados e se desvia. Eu gostei muito de uma coisa que a Helena escreveu no outro dia, no grupo que nós estamos discutindo sobre batismo, quando ela falou, deu já ter tempo suficiente de fazer bobagem. Chega uma hora que Deus fala na sua vida, deu. E quando ele fala deu, ele não vai te punir. O que tem, está na prometido, e eu queria que a gente tivesse essa ênfase nesse tempo pós-Pentecostes, o que está prometido é que Deus tem bons planos para a gente. Ele vai nos levar onde Ele quer, na vida da gente. Ele não, imagina que Ele quer que você viva uma vida desgraçadamente ruim. Deus não quer isso. O que Ele quer é um bom plano para você, que você tenha um bom casamento, que você tenha bons filhos, que você tenha, sabe, bom desempenho, que você seja uma pessoa feliz, calma, contente, inteligente. Cara, deixa Deus te levar, assim como o barro se deixa moldar. Eu estou hoje muito Vinícius, né, Vinícius? Estou muito em cima de você hoje, né? Assim como o barro se deixa moldar e não fica brigando com a mão do oleiro, deixa Deus te levar. Em alguns momentos, há de ser socado, há de ser passado na peneira, há de separar a matéria orgânica, há de deixar de molho. Né? Vai ter processos, mas nisso tudo lembra que a finalidade de Deus não é te punir, ou aplacar a ira dele, ou nada disso, nada disso. Deus tem como finalidade fazer de você uma obra de arte, fazer desse planeta uma obra de arte. Nós fazemos interferências terríveis, mas Deus é aquele que está conduzindo o processo artístico na vida da gente. E a gente fala, mas Deus, eu não sei nem orar para que isso aconteça. Ele vem em Romanos e diz assim: o próprio Espírito intercede por nós. Se eu falasse assim, gente, vamos fazer um silêncio aqui agora e vamos ver o que Deus quer que a gente peça a Ele, ou que a gente agradeça a Ele, ou que a gente fale com Ele. Eu tenho dúvida se algum de nós teria precisão quanto ao que Deus deseja de nós, que a gente fale, que a gente peça. Nesse sentido, a gente tem uma promessa no Espírito Santo. O Espírito Santo sabe o que a gente deveria pedir, qual o processo que deveria estar, o que deve morrer em nós, o que deve viver em nós. Porque assim como esses ciclos acontecem no planeta, assim como esses ciclos acontecem ao longo de uma vida, dentro de nós também existem coisas que têm o seu tempo. Que no nosso processo de crescimento, elas precisam nascer, ter o seu tempo, e depois elas precisam morrer. E a oração é basicamente: Senhor, vive e fica em mim aquilo que é para ficar vivo. Restaura em mim aquilo que é para ser restaurado. E mata em mim aquilo que é para ser morto. Porque a tua obra final é o que interessa. Entendeu? Assim, muito bonito ver o Vini trabalhando no torno, não é? Todo mundo acha bonito. Mas você pensou se a vida fosse esse trabalho do torno? E fica incompleto. Porque de nada adianta ele trabalhar no torno se ele não for passar pelo forno, se ele não for limpo e se ele não for para casa de alguém depois. O trabalho só vai estar terminado quando aquilo chegar no seu destino final, né? Chegar no forno, está na casa de alguém. Então, eu não sei direito, Senhor, o que é que deve viver em mim, o que é que deve ser restaurado em mim, o que deve ser transformado em mim, o que deve morrer em mim. A confiança que a gente tem em Romanos é: o Senhor sabe. Apresenta a sua oração do jeito que você pode a Ele e espera que o próprio Espírito se coloque diante de Deus com gemidos inexprimíveis. É a minha falta de palavras completa. Deus sabe ajudar você a orar. Então, quando você estiver em oração, não se preocupe muito, né, quanto à precisão da sua visão, do seu pedido. Mas confie em Deus. E talvez por isso a oração tenha tanto a ver com longos períodos de silêncio, no qual você simplesmente: Senhor, eu não sei o que te pedir, mas eu quero estar aqui diante de ti. Eu queria dar um testemunho final. Muitos anos atrás, eu me desviei do Senhor. E eu, de uma certa forma, cansei de estar tentando. E eu me esforçava muito, né? Muito moralismo, muito legalismo, muita bobajada dessa. E me desviei do Senhor. Um dia, por caminhos que Deus, na sua bondade e misericórdia, queria, Ele me trouxe de volta para si. Já vão aí quase 30 anos nessa brincadeira. E aí, quando Ele faz isso, nesse momento, eu me lembro que a minha oração, eu não tinha nada para pedir para Deus, eu não tinha nada para implorar para Ele, por mais que eu tivesse inúmeras necessidades interiores, né, coisas para resolver. Mas eu me lembro que uma oração me marcou naquela época, e até hoje em dia, quando eu derrapo, quando eu estou bem, quando eu estou legal, quando as coisas estão tudo bem, quando as coisas estão tudo mal, essa oração não deixou meu coração. Eu queria recomendar a você que algo desse tipo seja parte da sua vida também. Que é assim: Senhor, tem misericórdia, me deixa ficar do seu lado. Pode ser do jeito que for. Como filho pródigo, né? Pode ser como empregado. Pode ser como um dos seus serviçais ou um dos seus diaristas. Primeiro que Deus nunca faz isso com a gente, porque Ele é bom. Mas a nossa atitude para com Deus é assim: me deixa ficar do seu lado. Me deixa ficar do seu lado. E eu não sei direito o que te pedir, Senhor, mas me deixa ficar do seu lado. E quando você tiver dificuldade quanto ao que pedir ao Senhor, fique em silêncio do lado do Senhor e confia que o Espírito Santo sabe te ajudar no que pedir. Ele sabe interceder, né, por nós. Ele sabe nos levar também à intercessão. E nesse processo, lembra que a oração e o caminho que a gente tem a ver com esses ciclos de criação e destruição. A Bíblia é farta de dizer: cria em mim, Senhor, um espírito reto. E o Senhor vai criar. Senhor, morre em mim aquilo que não te agrada, e o Senhor vai matar. Ele vai soprar em você e vai nascer alguma coisa bonita. E Ele vai tirar o fôlego daquilo que não presta. O Senhor conhece o que tem que fazer em você. E o Senhor é hábil o suficiente para criar na gente o novo a cada momento. E quanto a nós aqui, como eu falei ontem para o grupo da mesa, né, se não tenha dúvida, né, todo o processo de, putz, eu não sabia isso, eu fui tentando fazer, tudo que foi feito aqui, por exemplo, que a gente considera que não foi certo, lembre-se que tudo foi feito com muito boa intenção e todo mundo fez com muito carinho para Deus. E a gente vai descobrindo: ah, isso aqui não está correto, isso aqui pesou demais a mão. Na argila também deve ser assim, não é, Vinícius? Às vezes você está querendo fazer um negócio, às vezes você botou massa demais, massa de menos, tem que tirar um pouco. Ou errou a mão, saiu fora, faz de novo, né? Por isso que, enquanto nós estamos nesse processo, é igual massa, né? Volta, faz a massa de novo e começa. Então, foca no processo, tenha certeza, confie em Deus, deixa com a mão dele, e Deus faz esses ciclos de criação e de destruição na vida da gente. E Ele vai saber exatamente o que precisa ser destruído e o que precisa ser criado. Basicamente, siga as Escrituras. Crie em mim, ó Deus, um espírito reto. Não é o que está lá escrito na Bíblia? Crie em mim, Deus, um coração puro. E quando você não souber o que pedir a Deus, o que orar a Ele, fica ao lado dele, pede para ficar assim: me ajuda. Ajuda a orar, Senhor. E quando você não souber, nós temos uma excelente ajuda nesse processo dos planos bons de Deus que vão passar por períodos que a gente vai falar uma catástrofe que está acontecendo, né? Caiu o meteoro que matou os dinossauros, uma catástrofe. É uma catástrofe que deu abertura para a vida. Mas no momento da catástrofe, a fotografia é feia. Se a gente considera a narrativa, a gente vai ver, puxa, Deus tinha um plano muito legal. Então, siga firme com o Senhor, tranquilo, e lembre-se, Deus tem um bom plano. E aqui, para a gente, eu não tenho dúvida do que eu estou falando, nós estamos entrando num momento muito legal com o Senhor, no qual a gente vai poder ver o Éden surgir no nosso jardim, os animais integrados nisso, a nossa vida, com mais tempo a gente fazer e crescer com mais coisas legais. O Senhor sabe o que está fazendo. E essa é a promessa dele. Eu tenho bons planos para vocês. Fiquem tranquilos. Tá bom? Bom dia. Vamos para o trabalho. E todo mundo que está ouvindo também. Quem vai para o trabalho, vai. Quem não, quem está ouvindo de noite, que às vezes tem gente que ouve de noite, né? Amanhã, quando você for para o trabalho, também vai com Deus, que Deus está com você. Tá bom? Então, Deus abençoe a todos.